And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, Gossip Girl. Ei, gente, aqui é o Pedro e eu vou analisar Gossip Girl aqui pro Série Áudio. Então é toda segunda-feira, sei lá, eu vou estar analisando o último episódio que apareceu de Gossip Girl. Então hoje eu vou tirar o atraso e começar falando dos 5 primeiros episódios que já rolaram, né? O 5º episódio foi essa segunda-feira, pra gente começar e continuar daqui, né? Então vamos lá, Gossip Girl começou a 4ª temporada, né, com a Serena, a Blair em Paris, retomando que na terceira temporada tinha acabado com o Chuck morrendo assim, entre aspas, né, com o Chuck sendo baleado, com a Jenny dormindo com o Chuck, a Blair ficando brava e aí toda essa crise se desenrolando, né? E aí a gente começa com a Serena e a Blair em Paris, esquecendo tudo, né, e tal, viagenzinha das amigas. E aí elas ficam o começo foi bem uma coisa simples, basicona, de elas estão ficando com um monte de gente em Paris, elas estão se divertindo, esquecendo tudo, nada de interessante, nada de, oh, meu Deus, de drama, não. E aí, em Nova York, mostra o Dan, que no promo e no último episódio tinha mostrado a Georgina grávida dele, né? E aí, assim, aquela coisa que já começa meio besta, assim, porque, quem que acreditou que o filho ia ser do Dan, né? E aí ainda vai e mostra assim, não, ele não fez o teste de paternidade nesse episódio. Aí é aquela coisa óbvia que todo mundo sabe, que vai descobrir que o filho não é dele, e sem ver nenhum episódio, todo mundo já sabia disso. E aí fica nesse drama dele tá sendo pai e tal, meu Deus. E aí no final do episódio, grande surpresa, a gente descobre que o Chuck não morreu, que ele foi encontrado por alguém, que é a nova atriz, né, que o nome da personagem é Ava, e que ele foi encontrado por ela, que ela tá cuidando dele, mas que ela não sabe que ele é o Chuck Bass. Ela acha que ele é um cara qualquer que ela encontrou e salvou porque ela é muito boa. E aí tem uns dramazinhos assim muito pequenos, muito bestas, de a Serena vai pra Colômbia, pra mesma faculdade da Blair, a Blair fica com raiva, aquela coisa bem de escola mesmo, acaba que ela joga a outra na fonte, tem uma briguinha, mas nada sério, nada importante assim. É um episódio meio chato, assim, o começo da série foi meio lento assim, sem nada demais, sem nenhuma trama assim que te deixa esperando os próximos episódios, e tudo bem meio morno assim. E aí no segundo episódio continua com o Dan acreditando que a Georgina é a mãe do filho dele, mesmo todo mundo dizendo que não é. E aí a Georgina, pra completar, ainda vai embora, diz que vai, sei lá, pra um spa, alguma coisa assim. Todo mundo sabe que ela vazou, foi pra umas férias, menos ele, porque ele acredita nela e cai no conto do baú. O que é totalmente não acreditável, assim, porque é óbvio, Georgina sempre foi uma personagem super que tramava e que era super mentirosa e tal. E aí a Lily descobre, não sei se foi no final do primeiro ou se já é no segundo, mas a Lily descobre, recebe um telefonema dizendo que o Chuck está desaparecido e que acharam um corpo em Paris que pode ser o dele. E aí, assim, chega a ser cômico, porque a Lily liga para a Serena e fala assim, eu acho que o Chuck morreu, acharam um corpo. E a cara da Serena é tipo assim, uma atuação totalmente ridícula. Porque ela tenta fazer uma cara de triste, mas não consegue. Aí fica aquela cara que ela sempre faz pra qualquer coisa. É quase uma Kristen Stewart. E aí ela vai, assim, é totalmente, de novo, uma trama meio falsa, assim. Porque o irmão dela morreu e ela faz uma cara tipo assim, de, que triste. Então uma atuação assim, bem ruim, bem nada. E aí, deixa eu ver o que mais. A Serena vai reconhecer o corpo dele, descobre que não é ele. Tá, óbvio, descobre que ele não morreu. E aí fica todo Um troca-troca. Tem a Vanessa nesse episódio, que ninguém queria que ela voltasse. Que ela é um personagem super. Não é nem secundário, é um personagem terciário, quaternário na festa, na série, porque ela não faz nada, né? Ela só fica. Quando precisa ter alguma treta entre a Serena e o Dan, ele volta pra ela. É só isso, é pra isso que ela serve na série, assim, é tudo que ela faz. E aí a gente vai pro terceiro episódio. E tudo isso tem a nova personagem que chama Juliet, que é uma atriz que já atuou em Melrose Place e tal, que tava sendo aguardada. A participação dela em Gossip Girl. E assim, é ok, né? Ela começa a criar umas intrigazinhas de entre Serena e Blair, entre Nate, e aí mostra que ela é meio psicopata, assim, que ela tem foto de todo mundo na parede, que ela quer acabar com todo mundo. E aí eu acho que é isso, assim, ela veio e ela fica criando as briguinhas. E aí no terceiro episódio ela realmente cria essa intriga, assim. Que a Serena e a Blair estão em Colômbia e elas querem entrar numa fraternidade lá, e a Juliet não deixa a Serena e inventa que é porque a Blair fez isso e tal. O que, de novo, é meio besta, assim, porque elas estão na faculdade, não é mais uma coisa assim, oi, a escolinha que eu não vou deixar ela entrar no meu clube. E aí os roteiristas não se decidem se eles vão levar a série por um lado mais adulto, que são conflitos mais sérios de talvez, por exemplo, do Chuck morrendo, deles serem realmente adultos e lidarem com a vida, ou se eles vão voltar para aquela coisa da escola, da intrigazinha besta. E aí o que acontece é que fica no meio termo, quem nem volta para a escola, que era o que começou com Gossip Girl, que era ótimo até, né, assim, intriguinha besta, a gente adora, e nem vai para uma coisa mais séria, fica no meio termo que é péssimo. E aí, assim, no final do segundo episódio, descobre que o filho não é do Dan. Ó, todo mundo ficou surpreso. E aí, assim, é uma trama totalmente inútil, porque o Dan foi pai por 2 episódios, assim, não rendeu nada na trama, a Georgina mal apareceu, ninguém ficou curioso, não aconteceu nada, foi totalmente inútil. E aí, no terceiro episódio, a Georgina volta. E diz uma história totalmente tosca, que o filho é de um cara russo, que a esposa queria matar a Georgina e ela teve que fingir que era do Dan, mas que ela vai embora com o filho, e é isso aí, tchau. E aí o Dan esquece que ele era pai. Ou seja, uma trama ridícula que durou 2 episódios, ninguém ficou interessado, nem nada. E aí no terceiro episódio já tá todo mundo em Nova York de novo, e o Chuck trouxe a Ava, a namorada dele lá, que salvou ele, pra Nova York. E aí todo mundo fica. Aí a gente pode assistir o Chuck sendo bonzinho, o Chuck mudado, totalmente transformado, fazendo tudo bem, sendo super legal com todo mundo. E o que poderia ter sido até melhor explorado, assim, porque realmente não é uma coisa que a gente está acostumado, que é ver ele sendo legal e tal. Ok, né? Aí ele tá mudado, só que aí de novo, numa coisa totalmente desnecessária, o Rufus, que é o marido da Lily, e o Eric, que é o irmão da Serena, não acreditam que ele tá mudado, porque eles ainda lembram que o Chuck dormiu com a Jenny e tentou estuprar ela na, sei lá, primeira temporada. E aí, assim, de novo a gente questiona para que serve o Eric e o Rufus, e talvez até a Lily, assim. Eles não fazem nada na série, não acontece nada com eles. Eles aparecem de vez em quando pra ficar lá na festinha e às vezes piorar alguma trama, assim. Não, são personagens totalmente inúteis que poderiam ser muito explorados. Tanto que o Eric, quando começou a explorar, acho que na segunda temporada, aquela coisa dele sair do armário lá, era até uma trama interessantezinha, assim. Dava para eles serem personagens mais importantes, assim. Mas não, o Eric aparece lá em 2 episódios a cada 10. É totalmente inútil. E ele poderia ser um personagem até bom, né? E aí fica tudo um puto por causa da Jenny e tal. E aí a gente vai pro quarto episódio. De novo, nada demais, assim. Ah, mentira, assim, no terceiro episódio tem uma coisa que eu gostei, que foi que no meio lá das briguinhas, a Juliet tenta pôr a Blair contra a Serena e dá errado, né? E aí a Serena e a Blair desmascaram a Juliet numa cena ótima, que você fica, yes, barraco, aí vai acontecer alguma coisa séria. Mas aí, de novo, não é bem explorado depois, porque o Nate não acredita, volta para ela. E aí, mas tudo bem, foi uma cena boa, assim, de, oh, sou uma bitch, que é o que a gente espera em Gossip Girl, né? Que foi a Serena sendo toda má com a Juliet, e aí a Juliet desmascarada. E a gente vai pro quarto episódio, que é totalmente centrado em torno do Chuck, da Ava e da Blair. Que é a Blair tentando descobrir algum podre da namorada nova do Chuck, pra ver se consegue tirar ele. E o Chuck tratando esse novo namorado como o amor da vida dele, que transformou ele, que tá tudo diferente por causa dela e tal. E aí a Blair fica tentando descobrir mil vezes, descobre que ela é uma santa perfeita, até que finalmente ela descobre que ela é uma prostituta. O que? Aí você fala, eba, barraco. Porque ela é um. A Eva não pode. Não deveria ser um personagem linear, assim, um personagem que. Pô, ela é totalmente boa, ela nunca fez nada de errado, ela é toda fofa, saco, né? Assim, ela tinha que ser. Ela tem que. Os personagens têm que ser mais profundos que isso, né? Não dá pra alguém ser totalmente mal, ou alguém ser totalmente bom, porque fica chato. E ela descobre que a Eva é uma prostituta, que aí anima a gente com a esperança de que isso vai dar mais barraco, que é o que a gente quer ver, né? E aí, só que, pra nossa surpresa, o Chuck aceita isso numa boa, fala, ah, tudo bem, não me importo, isso aí, a gente ainda se ama pra sempre. Ou seja, sono, né? A gente queria barraco, acaba que não acontece nada. E aí, enquanto isso, o Nate, de novo, vocês perceberam que é a primeira vez que eu falo o nome do Nate, ele tá totalmente apagado, tá totalmente chato, não tá acontecendo nada com ele. Ao invés de que, só que ele tá namorando com a Juliet, mas isso é totalmente chato. E aí ele acha que a Juliet tem um namorado e aí fala que vai acabar tudo com ela e que tal. Só que, surpresa, no final do episódio, resolve tudo, eles estão tudo bem entre eles. E aí nesse episódio a Serena fica indo do Nate pro Dan, quem será que eu amo, quem será que eu vou ficar, o que é chato, porque ela já ficou com os dois várias vezes, a gente já viu isso, e não cria nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de emoção, é chato. Não, ninguém tava. Acho que ninguém ficou, ah meu Deus, esperando nada dali, e que acaba que não sai nada, né? Todas as. Ela fica sem os dois, o Dan volta pra Vanessa, sono. O Nate fica com a Juliet, sono, e a Serena fica sozinha, tudo bem. E aí a Blair, puta, ainda apaixonada pelo Chuck, resolve armar pra Ava lá e finge que a Ava tinha o passaporte do Chuck. Então ela salvou ele pelo dinheiro dele, salvou ele sabendo que ela era uma mentirosa. E aí a gente fica aí, barraco, né? O que é bom, porque, na verdade, eu acho que o único casal que ainda é interessante é o Chuck e a Blair, né? Assim, depois de tanto tempo, eles ainda são os que dão pano pra manga, né? Tanto que o quarto episódio eu acho que é até agora o mais forte, o mais importante, assim, e é totalmente centrado em torno deles, né? Assim, eles levam o episódio nas costas. E aí o Chuck, numa cena boa, assim, põe a Eva pra fora, fica puto com ela, fala que ela é uma mentirosa, manda ela ir embora. E ela resolve ir pra Paris, voltar e nunca mais falar com o Chuck. E aí o Chuck descobre que a Blair armou pra ele. E que, na verdade, ele mandou a mulher embora à toa, né? E aí, assim, a melhor cena da temporada até agora é a que o Chuck chega pra Blair e declara guerra, fala assim, nossa, você tirou tudo que era de mais importante pra mim, agora eu vou acabar com o seu colho. E aí a gente fica, nossa, assim, achando que realmente o pau vai quebrar agora, né? Porque, pô, o Chuck ficou muito puto e o Chuck é do mal, e a Blair também, então realmente, eba, vai dar barraco de verdade, né? E aí a gente vai pro quinto episódio, que é, de novo, é a Juliet tentando destruir a Serena, que diz que ela tem um DST, e aí e inventa um monte de coisa. E aí, assim, o que é ridículo, ridículo, ridículo nesse episódio é que mostra várias cenas da Juliet conversando com a Serena e a Serena acreditando nela, numa boa. Lembrando que no terceiro episódio a Serena falou assim: nossa, Juliet é uma vaca, morreu, te odeio, vou te matar. E aí, ou seja, né? besta, não acredito, e aí agora ela fica amiguinha de novo da Juliet. Ok. Aí no começo do episódio, aquele cara do Senado que a Serena namora volta, sono, todo mundo. Quem quer ver ele de volta, sabe? Trama que já rolou, deixa quieto, morre. E aí ele fica dando em cima da Serena e tá, chato. Aí agora, nesse episódio, o Chuck aparece em Colômbia. E aí fica todo mundo empolgado, achando que agora o pau vai quebrar lá. Porque ele jurou que a Blair ia morrer e tal, que ele ia acabar com ela. Só que aí a gente vê uma trama assim chata, ridícula, da Blair querendo ser assistente de uma professora. Que? E aí o Chuck quer roubar isso dela. Ah, isso é totalmente leve, isso é totalmente de boa, né? Se o Chuck jurou que ia acabar com a vida da Blair, gente, a gente tá falando aqui de. Oi, milionários que têm o que eles querem, meu filho, arranja uma coisa melhor do que roubar o cargo da professora dela, né? Faz uma coisa mais séria. Aí agora começa a mostrar que a Juliet tá realmente se apaixonando pelo Nate. Então quando ela devia acabar com o Nate, ela joga tudo pra cima da Vanessa, que de novo é só um personagem pra ajudar os outros, porque a Vanessa não tem nada demais. E aí ela rouba o celular da Serena e manda uma mensagem pro professor. E rola um escândalo sexual com esse professor. E a Serena é ameaçada de ser expulsa de Colômbia. O que foi legal, né? Barraco, bom. E aí a Juliet joga tudo isso pra cima da Vanessa. E surpresa, todo mundo acredita na Juliet. Lembrando que no terceiro episódio a Juliet foi desmascarada. Todo mundo tava achando que ela era uma vadia e tal, e aí de repente todo mundo acredita nela de novo. Tá. E aí acaba o episódio com a Serena tomando uns drinks lá com o cara do Senado. O que é chato, que se for voltar para isso, velho, a temporada vai ser muito chata. Porque na temporada passada, quando a Serena tava com ele, era chato, não tinha nada de importante. E aí agora talvez ela volte com ele, o que é. Voltar pra terceira temporada, gente. Vamos pra frente, inventa uma coisa aí. E aí o que é legal de novo, óbvio, que tinha que ser entre o Chuck e a Blair, é que o Chuck vai falar com ela e falar assim, ó, oh, isso aqui que eu fiz foi pouco, eu vou acabar com você. E aí ela fala, ah, mas você nunca falaria. Aí ele fala assim, ah, você não contou pra ninguém o que aconteceu entre o Chuck e a Jenny, porque isso ia acabar com você e tal, e eu vou contar agora. E aí a Blair fica preocupada, que fala assim, nossa, realmente se isso for à tona, vai acabar comigo e tal. E aí é um anúncio assim que a Jenny vai voltar, né? O que é ótimo, porque a Jenny era uma das personagens mais legais de Gossip Girl e que já deu mais barraco, assim. Eu lembro da cena da amiga da Jenny queimando os vestidos dela, que foi cabuloso, assim. Então a Jenny já era um personagem muito bom. E que foi bom ela ter ficado fora desse começo dessa temporada, porque o começo foi chato, ela ia virar um personagem tipo Eric, sem nada, sem fazer nada, assim. E é bom que ela volta já destruindo, assim, né? Aí o Chuck liga e diz que vai arranjar uma entrevista com o Tim Gunn, que é o cara do Project Runway e da Parsons, que é uma faculdade de moda, pra Jenny voltar pra Nova York. E aí agora parece que isso vai dar mais barraco, assim. Então eu tô animado pela volta da Jenny, porque parece que realmente vai ser mais cabuloso, assim, né? Só que, assim, em resumo, Gossip Girl tá começando a me irritar, assim, porque, pô, Gossip Girl é uma série que a gente começou a ver por causa daqueles barracos de escola, assim, sabe? Que era muito legal, que era ótimo. E porque fazia sentido na escola. Porque você pega, gente. Pessoas multimilionárias que têm tudo que querem, não sei o que, não sei o que, eles não têm barraquinho basicão de ai, minha namorada mentiu pra mim, né, gente? Vamos lá, faz umas coisas mais pesadas aí. E aí, quando eles saíram da escola, continuou com os mesmos barracos de quando eles estavam na escola, o que é chato e não dá pra acreditar assim que, ah, eles ficam lendo Gossip Girl, ai, vai, gente, pelo amor de Deus, né, vocês têm 20 e tantos anos. Eu tenho 19 anos, saí do colégio tem 2 anos e eu não fico mais lendo o Orkut da fofoca do colégio que eu estudei, pelo amor de Deus. É super idiota isso, assim. E lembrando que eles são pessoas multimilionárias, têm tudo que querem, que podem realmente fazer coisas mais interessantes do que isso. E aí fica meio, não sei se talvez a solução fosse renovar o elenco, talvez, ou talvez não, porque foi baseado num livro, né, e era muito icônico os personagens, mas leva para uma trama mais pesada, assim, gente. E porque, por exemplo, aí você pega Skins, por exemplo, que é uma série britânica, as coisas são mais verossímeis, assim, a galera quebra o pau de verdade, a galera usa drogas de verdade, a galera fala palavrão. Só que aí você pega uma série americana sobre o mesmo tema, que é a juventude, e ainda é a juventude milionária, que eles seriam ainda mais vida louca. Eles são totalmente fofos e o máximo de barraco que dá é alguém dormir com o namorado da outra, vai. Então, assim, tá. A audiência de Gossip Girl caiu bastante, assim, e é preocupante, assim, porque todo mundo já dormiu com todo mundo, todos os. As tramas de amor ali já foram exploradas. A Vanessa já ficou com o Nate já ficou com a Serena já ficou com o Dan já ficou com a Vanessa. E aí volta num círculo, todo mundo já ficou com todo mundo, você já viu tudo isso. E aí é difícil de sair disso, né? Tem que inventar tramas novas e, pelo visto, assim, não tá continuando. E outra coisa que eu não gosto em Gossip Girl é que eu acho que as coisas são resolvidas muito rápido, gente. Deixa a gente esperar pelo drama, porque aí é assim, o episódio começa e aí você vê claramente que o episódio, que a trama vai ser sobre X, por exemplo, o filho do Dan. E aí só que você já sabe que quando o pau quebrar no meio do episódio, você sabe que no finalzinho vai descobrir que ele não é filho dele. Então as coisas se resolvem no mesmo episódio, você fica só 20 minutos achando uma coisa. Mas deixa uns episódios a mais, deixa a gente ficar curioso, porque a gente nem chega a ter um interesse pela trama, porque resolve muito rápido. No final do episódio sempre tem aquele, quando a música toca mais alto, fica aquelas cenas mudas, assim, e aí tudo se resolve, sabe? Quem deu barraco faz as pazes, quem fez as pazes dá barraco. Então é tudo muito, muito chato, assim, porque resolve muito, muito rápido, assim. Ah, o Chuck tava morto? Eu sei que daqui a 20 minutos eu vou descobrir que ele tava vivo. O Chuck tá apaixonado? Eu sei que daqui a 20 minutos ele vai descobrir que ela vai embora. Então, assim, é muito rápido o jeito que as coisas se resolvem. Então, você normalmente não fica curioso pelo próximo episódio, assim. Você vê episódios isolados, assim, que tem tramas que se resolvem ali, né? Então, no final, assim, no o resumo, o veredito final sobre Gossip Girl é que a série realmente tá. Precisa dar uma mudada aí, porque, meu, vai ser cancelada, porque não, a trama tá sendo meio, tá ficando meio caindo no mesmo, assim, e aí eles têm que fazer alguma coisa para dar uma volta aí, senão essa quarta temporada vai ser a última, porque ninguém aguenta mais a mesma coisa, o mesmo drama, as mesmas pessoas voltando para as mesmas pessoas e brigando com as mesmas pessoas, né? Então é isso aí, galera. É isso que eu tô achando sobre Gossip Girl. Semana que vem a gente volta a falar mais. Espero que seja um episódio melhor com a volta da Jenny, porque eu realmente gosto de Gossip Girl e queria que a série fosse pra frente, assim, né? Então é isso aí. Semana que vem a gente se fala. Tchau.